Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Quest na área, galera! Estamos de volta mais uma vez nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. E acho que dá pra perceber, pela minha empolgação extra na voz, que a gente tem hoje time completo mais uma vez no podcast pra vocês. Time completo que é formado por ele, que é o nosso querido artista lá na Bethesda Game Studios em Montreal, Igor de Castilho. Tudo bem, Igor? Fala, pessoal. Beleza? Tamo aí. Beleza? Empolgação, você pode ver que contagia, né? O Igor chega aí. Nossa, queria que eu fizesse match com a tua energia, assim? Claro, velho. Mó Pokémon, meu. Não? Pokémon Sun and Moon, né, cara? Pokémon Sun and Moon, que Fernando Seco, nosso querido programador lá na EA Motive em Montreal, deve estar jogando, ou não? Não, não tenho um DS. Eu não entrei no bandwagon, eu comprei um DS por semana, com edição especial, de chupa-cabra. E... Você sabe que não precisa ficar comprando os novos DS, né? Não é igual iPhone. É basta um, sabe, né? Vai nessa, né? Se a Fernanda tem que ter sempre o mais novo, como é que pode? Ah, cara, depois de ser trollado com o DS Lite, com o DSi, com o outro depois, enough, né, cara? Enough is cara, enough. Eu acho que pra você o ideal seria o 2DS Excel, hein? Olha, ó. Eu prefiro o 2DS Word, né, cara? Não gosto muito de Excel, não sou bom em Excel. Tem um amigo nosso que é bom no Excel, mas... É, por falar em Excel, também tá com a gente ele, que é game designer especialista em Excel no time FIFA aqui da EA. Ele que, de nós quatro, é o único que lançou um jogo essa semana, Rafael Kunen. Tudo bom, Rafa? Beleza. E aí, cara, o que você diria pros nossos ouvintes que eles deveriam estar baixando nos seus celulares agora pra jogar depois do podcast? EA Sports FIFA no celular, saiu essa semana. Olha! It's in the game! Finalmente, cara, tava foda, assim, de hora extra nas últimas semanas pra chegar no dia lançamento redondinho. O lançamento foi bem legal, assim, claro que nenhum lançamento é perfeito, né? Sempre tem uns hiccups, uns bugs que a gente não descobriu. Não, inaceitável. Nada major, assim, foi bem interessante. E tá legal, cara, assim, as métricas estão de onde a gente esperava, algumas acima, assim, tá bem legal, assim. Eu gostei bastante do produto que a gente lançou e a recepção tá legal também, assim. Então, é legal pra gente ver que valeu a pena, sabe? Rafa, esse é o produto que vocês trabalharam junto com colaboração com o EAJ? É, mais ou menos, assim. Ele tem algumas coisas que a EA Japão fez pra gente e tem umas partes de um skill novo que a gente tá trabalhando, que eu não posso falar, que é que eles estão me ajudando também. Mas, cara, eu gostei bastante das coisas que a gente fez pra fazer, assim, no início era uma coisa ridiculamente ambiciosa, assim, pra fazer, sabe? Que o jogo do ano passado, ele era basicamente, o mandato era pega Madden Mobile e faz uma versão FIFA, sabe? Que era... Que pode dar errado, hein? Que era a métrica que tinha, né? Cada um faz o que as informações estão na hora. O Madden tava funcionando, então o futebol é um esporte mais popular mundialmente do que o futebol americano, então não tem como dar errado. Ah, tá, entendi. Sabe? Não era... Eles não estavam equivocados que o futebol não é o outro, né? Ah, olha, acho que foi isso. Acho que alguém lá em cima não sabia a diferença. E tinha várias coisas, assim, que eu não gostava no jogo, e nossos jogadores também não gostavam, e o legal que foi, tipo, ah, vamos fazer o nosso próprio jogo, custo que custar, então vai mudar o que precisar. E o resultado disso foi um projeto extremamente ambicioso pra fazer em um ano, sabe? Uhum. A franquia FIFA lança todo ano, como todo mundo sabe, pra gente não é diferente. Era extremamente ambicioso, tanto que a gente não conseguiu lançar no fim de setembro com o FIFA do console, que é o que a gente tava planejando fazer, né, por vários motivos. A gente não conseguiu, porque era muito ambicioso, mas no fim deu, cara. A gente, no início eu quase duvidei que a gente ia conseguir fazer tudo aquilo que a gente tinha que fazer, mas no final deu, assim, um time extremamente talentoso, time foda, assim, gente inteligente pra cacete, e a gente conseguiu, sabe? E a gente tá bem orgulhoso do projeto que a gente lançou, e tem mais coisa pra mim pela frente, aí estamos planejando os próximos passos já. Quando você fala extremamente talentoso, você fala dos outros, né? É claro, né, cara? Eu tô lá pra aprender, sabe? Entendi. Sacanagem, cara. Eu tô lá pra colher meu salário. Eu tô lá pra aprender, pra observar e ver o que os outros fazem. Meu time extremamente talentoso, principalmente os game designers, dos quais tem um no time. Pô, pior que não, deixa eu ver quantos designers tem. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, que, sete. Que bonitinho, o Rafa fecha o olho pra contar. Que bonitinho. Ele tá lembrando, seco. É que eu sou uma pessoa visual, eu tenho que lembrar da cara deles pra poder contar. Que merda, hein? Você já imaginou alguém perguntando, você faz podcast? Faço com... Gilead, Igor, Zabuzeta, Audacity... Tem alguma coisa faltando. É. Ainda bem que nossos ouvintes não são pessoas visuais, senão a gente não ia ter público, mas tudo bem. Eles vão ficar muito tristes de ter que ver a gente, né? Não sei, eles podem ver a gente, rapaz, toda semana, né, Igor? Onde que eles podem ver a gente toda semana? Ah, no YouTube, joga essa ideia lá, fazendo streaming de ideias fabulosas. A partir dessa semana vai ser mais tarde um pouco, porque aqui no Canadá a gente saiu do horário de verão, e aí a diferença com o horário do Brasil tá ainda maior, mas se você seguir a gente lá no youtube.com/podcastbr, vai ficar sabendo quando e onde a gente vai fazer streams do Joga Essa Ideia toda quinta-feira. Mas hoje não é Joga Essa Ideia, hoje é podcast, então vamos começar o episódio 225 do nosso querido podcast. É agora! E pra começar, vamos atualizar todo mundo naquelas coisas que a gente tem feito, jogado, assistido aí, que vale a pena comentar. Fernando Seco, você, pelo vídeo aqui que eu tô vendo, tá, é o que tá parecendo mais empolgado em falar pra gente o que, que você tem jogado, feito, assistido. Então, conta pra nós. Eu vi um monte de hentai, mas não vou falar, porque senão fica mal. Oh, já falou, né? Opa! Tentáculos estavam envolvidos, só por curiosidade. Mais ou menos, na verdade, em vez de tentáculo, era um slime, slime brincava de ser tentáculo. Olha, ok, aham. O que mais que você pode nos contar sobre isso? Ah, mas o nome é High School DxD. Só pegar no Crunchyroll okay. E have fun. Deixa eu ver. Três coisas, na verdade. Uma, não sei se você sabe, mas quando você termina o Nier Automata, tem mais três playthroughs com personagens diferentes. Isso. Praticamente você não termina, né? Enquanto você não faz os outros. Então, eu comecei um outro playthrough com um outro ending e continua sendo um jogos mais massa que eu já joguei, assim, ever, assim, sabe? Porra! Ever? É, rapaz? Não, é sério, tem muita coisa nesse jogo que eu me identifico muito, assim, sabe? O fato de ter shoot'em up misturado com narrativa e aí, tipo, a câmera brinca o tempo todo, assim, sabe? Você, às vezes é um top-down, às vezes é um side-scroller, às vezes é um shoot'em up, sabe? Às vezes é um open world shenanigans com uma história muito massa, sabe? Gameplay muito variado, né? E assim, ele não é tão bonitão, assim, sabe? Eu acho que tem um monte de probleminha, assim, mas acho que no overall, assim, é muito incrível o jogo, assim, sabe? Legal. Mas talvez porque tem muita coisa que reflete em mim, assim, sabe? Uhum. Mac, robô, shoot'em up, side-scroller, brawler, história massa, sabe? Tem muita coisa que eu gosto de, em games que existe ali. Aí, essa semana também eu comecei a jogar o Assassin's Creed Origins. Legal, hein? Que, cara, é muito lindo o jogo, cara. Tá muito bem feitinho, assim, sabe? Eu acho que pra quem não é muito fã de Assassin's Creed, mas gosta, tipo, de um action 3D, assim, com combate bacana, com cenários animais, assim, muito lindo o cenário, sabe? É um open world, tem muita coisa pra fazer. Por exemplo, quando você jogar um Horizon Zero Dawn, quando você chega em Meridian, sabe? Sim. Tem muita coisa naquela cidade, mas nada reage a você, assim, sabe? É como se fosse uma cidade de boneco, sabe? Verdade. E agora você imagina isso em uma das cidades do Assassin's Creed, em uma das partes do jogo, e tudo reage, sabe? Você tromba em todo mundo, você fala todo mundo reage, muito xinga. Eu só achei que o jogo tem um pouco de violência a mais desnecessária, assim, sabe? Às vezes você tá brigando com o inimigo e você mata ele, e de repente dá um, sei lá, um finishing move que voa sangue no mundo inteiro, assim. Eu olho e falo assim, caralho, velho. Tipo, take it easy, e o man. Bicho fica todo cheio de sangue, assim, né? Não só a espada, mas a roupa dele fica todo ensanguentado, assim. Sabe? É muito então, brutal. A primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, Dragon Age Origins all over again, né, cara? Tipo, o cara peida, assim, voa sangue em todo mundo. Assim, esse é outro jogo. Mas, cara, tipo, tem mistura de um monte de coisa, assim, sabe? Um monte de jogo, tem um monte de mistura e tem um pouco do Assassin's Creed no meio também. Eu acho que vale muito a pena jogar, assim, é bem, bem divertido. É, o Rafa, cara, essa semana me botou na pilha fodida pra comprar o Assassin's Creed Origins. É, o Assassin's Creed, cara, ele tava, assim, meio esquecido, assim. O último eu nem joguei direito, da Era Vitoriana lá não joguei. Muito bom, por sinal. E eu tava meio, pá, chega de Assassin's Creed, né? Daí eles deram esse intervalo, né, que não lançou durante um ano inteiro, não lançou Assassin's Creed e agora voltaram com esse. E o fato de ele ser no Egito primeiro me intrigou, sabe? Que o Egito, o antigo Egito é muito massa, assim, sabe? A mitologia deles. E o fato de ser a origem do Assassin's Creed, né? Uma coisa eles sempre contaram que, ah, existiu e foi fundado antigamente e deu, sabe? Nunca entrar em detalhes. Daí, se é sobre a origem deles, me deixou intrigado. E eu fui jogar e vários aspectos, não só desse, assim, entregaram bastante, sabe? Todo mundo tava falando, ah, que jogo lindo, os reviews falando, jogo é lindo. Daí eu tava assim, cara, era um deserto, como é que pode ser lindo? Sabe? Mas só vê isso jogando, cara. Porque os caras conseguiram fazer deserto ser lindo. As estátuas, os detalhes nas estátuas, é tipo, é absurdo, assim, cara. Tem hora que você tá andando, assim, você vê uma esfinge, porra! Você para ali e fica namorando ela, meia hora. O jogo é todo, tipo, os oásis, assim, todos os lugares que tu vai dentro, explorando, sabe? Dentro dos lugares, aquela escuridão que tu tem que usar a tocha, não é aquela escuridão artificial que tu não, só aumentar o contraste tu vê, sabe? Tem que usar daí a iluminação da tocha nos lugares, assim, tu vai explorando, é muito massa. A história é super interessante, assim, sabe? Na época da Cleópatra, tem todas umas misturam, tipo, história de verdade, como o Assassin's Creed sempre fez, sabe? História de verdade, com essa ficção deles, é super legal. O personagem principal é bem interessante. Tem bastante coisa legal, cara. Você chegou a jogar o modo que é só história? Eles criaram um modo agora pra quem quer curtir a história do jogo, sabe? Eu não vi, já lançaram? Eu vi que iam lançar depois do lançamento do jogo. Ah, então. Eu sei porque uma das escritoras que trabalhava na Bioware saiu pra trabalhar nesse time só de escrever história, assim, sabe? Tem ela, mais um outro time de escritores e um monte de historiadores trabalhando o negócio. Isso tu vê, e sabe? Vai ser uma coisa mais assim, mais sobre história, menos sobre gameplay. Então, pra quem quiser realmente curtir ir pros lugares, vai, tipo, curtir. Eu não imagino, não sei como é que vai ser, mas parece bem bacana, assim, sabe? Esse Assassin's Creed sempre teve esse apelo, sabe? De ser um simulador de história, sabe? De tu presenciar a história lá, sabe? A própria ficção do jogo é sobre isso, é sobre tu ir, né, com essa memória genética e incorporar os personagens que viveram naquelas épocas, sabe? E é legal, cara, tipo, em termos de dessa narrativa de tu aprendendo e tal, daí tu vê o nome de algumas coisas, ou o nome de, sabe, de personagem, eu vou no Google procurar quem que é esse cara. Sim. Muita coisa legal, sabe? Eles levam tão a sério, tipo, esse embasamento histórico e tal, e pesquisas, que foi anunciado essa semana, né, semana passada, no caso do poder, que encontraram uma câmera secreta em uma das pirâmides. Tipo, de verdade, no mundo real. Uma das pirâmides, uma câmera que nunca tinha se encontrado, mas existia uma teoria de que essa câmera existia, né? De pesquisadores que tinham essa teoria de que existiria essa câmera secreta, só nunca encontraram ela. Encontraram de verdade, e essa câmera existe no jogo. Já ela foi feita no jogo, porque os desenvolvedores de jogo consultaram com o cara que formulou a teoria de que a câmera existia. E botaram no jogo, e agora confirmaram que a câmera existe de verdade, sabe? Bem interessante, assim. O gameplay, cara, falando do gameplay agora. Muita coisa que eu adorei. O combate, pra começar, ele é muito menos automático, sabe? Ele é muito menos apertar o botão de counter e mata instantâneo, como era antigamente. Ele deu uma pegada meio Demon Souls, assim, sabe? Que é mais strafe, esquiva na hora certa, e bater, e sair do inimigo, sabe? Ele deu pra perceber a influência que eles tiveram, sabe? Nesse combate novo. E tô me divertindo, cara. Eu tô gostando. Eu não sei se é, tipo, é uma versão simples do Demon Souls, mas eu peguei muito mais fácil, assim, sabe? Eu tô me dando muito melhor com Assassin's Creed do que eu jamais consegui lidar com os Demon Souls. E a mecânica de que eles têm, de que tu tem um companheiro pássaro, assim. Poxa, Bird's Eye é. Cara, foda. Essa mecânica ficou muito foda, sabe? Que tu aperta pra cima e tu controla esse pássaro. E ele vai voando ao redor das coisas, e tu pode marcar inimigos com ele, sabe? Pode ir praticamente pelo mapa inteiro voando, sabe? Se tu quiser, pode ficar só e voar pelo Egito com o teu pássaro, tu pode, sabe? E isso é muito legal, sabe? Por exemplo, tem um castelo gigante, uma pirâmide, eu quero ver aonde que é a entrada. Pega o pássaro, voa por ela, é lá, sabe? Tu não precisa ficar perdendo tempo vendo lugares, explorando lugares que não necessariamente tem alguma coisa interessante. E o contrário também, pra achar coisas que tu não acharia. E, pô, eu adorei bastante. No meu caso, a coisa que eu mais gostei do pássaro é mesmo ver a tech, sabe? Tipo, a tecnologia que você tá voando, você raramente percebe os pops de uhum. mecha, assim, sabe? E o fato que você tá, tipo, numa bird's eye, você consegue ver muito longe, assim. E o jogo é muito bonito, então às vezes você se perde só olhando por cima, assim, né? Sim. Isso eu achei fantástico, assim, porque é um meta, quase um metajogo, assim, sabe? Você pode ficar ali rateando se quiser, que nem eu fiz. Eu achei muito bonito isso, sabe? Tu passei com o pássaro e tu vê, assim, pô, aquele lugar parece ser interessante, mas o pássaro não desce no chão. Ele só desce até uma determinada altitude. Então, pra ver o que realmente tem lá, se é uma caverna, se são ruínas, tudo aí, tu tem que ir lá pessoalmente. Gilhard, é você, Gilhard. Ô, Gilhard. Ah, você jogou 40 horas de novo em FIFA, Gilhard? Você não conseguiu acordar de puta merda. Não, sim, eu preciso dizer pra você que abandonei esse vício, pelo menos por enquanto. Você perdeu todos os jogos, é isso? Aí você ficou frustrado. Tava tão ruim que parei de brincar. Não, cara, eu realmente não tava fazendo outra coisa, né, no fim de semana. Então, já faz 3 fins de semana aí que eu não tenho jogado a Weekend League do FIFA. Talvez eu volte depois, não sei. Mas nesse tempo tenho aproveitado pra fazer várias outras coisas que estavam realmente realmente deixando a desejar, né? Eu peguei o South Park, joguei um pouco, e também tô assistindo Star Trek Discovery e gostando bastante do novo seriado de Star Trek. Muito diferente, assim, eles foram bem ousados na direção em que eles levaram o seriado, porque Star Trek é praticamente sinônimo de se acompanha o capitão ou a capitã como o personagem principal e sempre exploram novos mundos e, sabe, é quase que os episódios são autocontidos, né? E nesse seriado novo, não. Primeira coisa, o protagonista não é o capitão de uma starship. Ela é, na verdade, tipo uma ex-mutineer, né? Ela fez um motim na sua última missão, foi condenada e aí ela é trazida de volta pra uma nave onde ela é meio que a escória, né? Ninguém gosta dela, todo mundo fica puto que ela está presente ali e tem uma trama bem legal que, pra não dar spoiler aqui, acho que a galera tem que ir lá e assistir, mas que é mais profunda do que só explorar novos mundos e descobrir o que tem e resolver o problema de cada mundo, entre aspas, né? É bem mais legal. E eu tô gostando bastante, eu tô achando a interpretação muito forte de vários dos atores lá. A personagem principal é uma atriz que trabalha também no Walking Dead. A personagem dela morreu recentemente no Walking Dead aí, né? Em algumas temporadas passadas. E ela agora é a protagonista do Star Trek Discovery, que é muito legal. E tô curtindo bastante. E em games, eu tô pensando em pegar o Assassin's Creed Origins, agora reforçado pelo que vocês falaram. E voltei a jogar no PC um jogo que, cara, preciso recomendar de novo aqui, já devo ter falado dele várias vezes, que é o Desktop Dungeons. Não confundir com Darkest Dungeon. É, o Desktop Dungeons é um jogo, é um roguelike onde você faz runs em dungeons e... Só que ele é um sistema muito complexo e quase que um puzzle game disfarçado de dungeon crawler. A mecânica simples de... Você tem um Fog of War, né? Então você não sabe o que tem na fase. Cada vez que você revela tiles da fase, você recupera vida e mana, mas os inimigos também recuperam vida e mana. Então essa mecânica por si só já deixa o jogo super interessante. Você acha um inimigo, você tem aquele balanço. Eu vou bater nele agora, mas eu não vou poder matá-lo até que eu tenha que ir buscar vida revelando tiles, mas se eu revelar os tiles, ele também vai recuperar vida e mana. Aí você tem magias que manipulam isso, que diminuem o rate em que os inimigos recuperam. Você tem muita coisa legal, várias classes, são mais de 20 classes de personagens diferentes pra você usar, cada um com habilidades diferentes. E eu tô curtindo bastante, voltei pra ele agora e tô viciado de novo em Desktop Dungeons, então recomendado pra todo mundo aí também. E você, Igor de Castilho? O que, que você conta pra nós que você tem feito, jogado, assistido aí, que vale a pena falar? Essa semana eu comecei a assistir finalmente Stranger Things, né? Mas acho que todo mundo sabe que é bom, é uma aposta garantida, né? Não tem nem o que falar. Isso aí. Acredito, né? Não tem nada a acrescentar, a não ser vá, assista, sabe? Mas tá atendendo a sua expectativa? Tá sim. É, eu gosto do ritmo, eu gosto bastante da construção dos personagens. Tem uma coisa que eu não gosto, mas eu vou deixar pra comentar isso mais pra frente, mas porque é totalmente irrelevante, sabe? Aham, tudo bem. Depois fala no privado aí que eu quero saber, eu terminei já. Ah, beleza. Eu não terminei ainda, então já passou do ponto onde eu falo, isso não é tão bom. Mas tudo bem, a série é, sei lá, 8,5, vai, 9 quase. Ponto. Porra, Igor, 8,5 pro Stranger Things, porra, cara. Velho, porra, eu só dou 10 se for, tipo, caralho, brilhante, assim, se fosse um negócio que falou, cara, isso aqui raise the bar, sabe? A primeira temporada eu achei melhor até agora. Ah, sim, achei melhor, mas... foi true, é. Cara, é difícil ser melhor do que a primeira temporada de Stranger Things, cara. Expectations, velho, expectations. Eu ainda tô gostando bastante da segunda, sabe? Eu acho que eles estão mantendo... Eles conseguiram fazer o trabalho impossível, que é continuar aquele trabalho numa segunda temporada, sabe? Tipo, é verdade. O primeiro é quase 10, porque é novo, né? Parece fresh, assim, e todo o tom que usa e tal. Esse é um pouquinho inferior, porque, né, obviamente não é tão genial, mas ainda tem muito mérito, assim, é foda, sabe? Você já deu 10 pra alguma coisa na sua vida? Ah, pra algumas coisas, cara. Tipo, sei lá, eu daria 10 pra Breath of the Wild. Evil Dead, eu daria 10. Brain Dead. Matrix? É, Matrix 1, daria 10. Roku Never Dies 1 e 2. O Roku Never Dies, ele dá 10. Se deixar, ele dá mesmo. Aí é o seguinte, mas enfim, aí eu queria falar que saíram dois jogos essa semana, né? Simultaneamente, saiu Wolfenstein 2, New Colossus, e saiu Mario Odyssey, né? No mesmo dia, assim. E eu tô tentando jogar os dois, assim, ao mesmo tempo, assim, sabe? Nossa. Os dois jogos são completamente diferentes. Jogos parecidos, assim, né? Tipo... Mas assim, eu joguei muito mais Mario, até pelo layout, né? Pela foto de eu estar em casa, é muito mais fácil do que ficar sentado no computador pra isso. Eu peguei pra computador, o Wolfenstein. Eu tinha expectativas bem baixas no começo. Aí eu joguei Zelda. Aí a expectativa foi pra casa do caralho, sabe? Porque eu falei, bem, beleza. Agora, Nintendo, essa aqui é a barra, sabe? Aí eu falei, você pode chegar 80% disso aqui que o jogo vai ser brilhante, sabe? não precisa ser tão bom quanto o Zelda. Não, não é pra ser, né? Tipo, não tem o ciclo de desenvolvimento do Mario não é tão grande quanto foi esse Zelda, né? Então vai demorar mais uns 10, 15 anos pra ser um jogo tão bom, né? Enfim. É verdade. Mas é assim, a expectativa foi muito alta e o jogo tá under-delivering pra mim, sabe? Tipo, eu tô vendo muita gente falando assim, nossa, que jogo foda, que jogo brilhante, que jogo massa. É, realmente, o jogo é bom, mas ele não é brilhante, sabe? Tá longe de ser, assim, sabe? Tem muitos probleminhas. Ele peca em várias coisinhas, assim, sabe? Coisas que eu já tinha reclamado antes, assim. Eu, como vendo de arte, eu discordo totalmente com a forma como eles fizeram um approach de arte pra esse jogo, sabe? Eu acho que não funcionou a história dos humanos com o tamanho real, sabe? Eu acho que aquilo destoa pra caramba. A segunda fase é tipo uma jungle pré-histórica, assim, né? Tipo, tem dinossauros e tal. A primeira fase é bonitinha, sabe? É bem bonitinha. É um carpete, cartoon, proporções cartoons. É uns shaders realistas em escalas diferentes, assim, né? Então fica divertido, assim, sabe? Você correr naquele carpete que tem, na realidade, tem quase meio metro de altura, sei lá, sabe? É gigante, assim, sabe? As navezinhas que são chapéus cartolas, assim, pra lá e pra cá. E achei tudo aquele primeiro mapa, eu falei, beleza, isso aqui é o padrão Nintendo, assim, acho massa, sabe? Tá faltando coisas e cores e contraste, mas tá bonito, sabe? A nuvenzinha bem cartoon. Mas é pra ser sem cor e contraste mesmo, né? Esse primeiro. O segundo mapa parece, já parece tipo um kit bash de coisas da Unity Asset Store, assim, sabe? É, cara, é muito foda. Você entra assim, a grama não tem nada a ver com a grama do cenário anterior, sabe? Eu entendo que é um outro mundo, mas parece uma outra dimensão, assim, sabe? Parece um outro jogo, no quadro. Parece um outro jogo, parece que o Mario foi convidado pra participar desse outro jogo, assim. E aí tem as texturas de pedra, é toda com cheio de detalhe, não detalhe, noise, assim, sabe? É suja, assim, sabe? E ela é cheia de informação que não foi simplificada e cartoonizada, assim, sabe? Não, é... Parece um kit, por isso que eu falo, parece um kit bash de um asset store, assim, sabe? Só que ela pegou essa textura de pedra, que é o que ele encontrou, e colocou lá. Eu entendo se fosse um protótipo, mas, né, não é protótipo, né? E aí você vai pra um outro mapa, volta pra um art style bem cartoon, bem clean, assim, sabe? Mas aí começa a poupar uma ou outra textura que tá mal feita, assim, sabe? Pra esse art style, assim. Ou tá sujo demais, ou tem detalhe demais. Aí você vai pro próximo mundo, outro mundo é completamente diferente. Não de uma boa forma boa, sabe? É uma floresta lá, super escura. E, de novo, você tem a textura da árvore, é uma textura de bark, de textura mesmo, pra quase uma fotorreferência, assim, sabe? E aí só modificada um pouco pra ficar um pouco mais cartoon, com saturação e tal. Mas ela não foi pintada, sabe? Uma textura que, eu penso assim, a Blizzard jamais teria feito isso, sabe? A Blizzard teria pintado à mão cada uma dessas texturas, se é esse o clima que eles quisessem dar, sabe? Então, não é coeso, assim, de um mundo pro outro. E também não tem uma explicação de por que esse mundo é tão diferente, sabe? Ele só é diferente porque ele tá em outro lugar desse globo do mundo, né? Porque literalmente é um globo. Você vê a navezinha voando de um globo pro outro e você sabe que é um mundo só, sabe? Mas, enfim. Então, direção de arte pra mim, eu acho que foi fraca, assim, sabe? Eu acho que você... Talvez faltou tempo pra polir ou fazer mais ou inteirar melhor. Ou talvez eles tinham uma ideia e eu não acho que eles entregaram isso, assim, de cada mundo ser quase uma dimensão artística diferente, assim, sabe? Podiam ter ido all the way e ter feito coisas mais abstratas ainda. Então, tem um mundo que é tudo pintado em aquarela, sabe? Aí tem um mundo que é todo realista. Aí tem um mundo que é todo Splatoon, assim, sabe? Com o visual meio Overwatch, assim. Aí tem um outro mundo que é todo pintado a giz de cera, sabe? Eu acho que eles não foram completamente com essa parte. Bem, enfim, direção, né, de arte. Aí outra parte que eu tô achando muito fácil, assim, sabe? Ah, muito fácil, cara. Puta muito que pariu. Ah, mas a gente tava falando, mas não precisa ser difícil. Cara, tem uma linha tênue entre olhar pra uma estrela, ou no caso uma lua, e dizer, como que eu pego essa lua, sabe? Uhum. E você ficar lá, e volta, e você fala, beleza, eu volto mais tarde, quando eu tiver aprendido novos verbos de jogo, ou ter lidado melhor com alguns comandos. Porque o Mario, os comandos deles estão lá, sabe? É, estão à disposição. Pulo duplo, pulo na parede, o backflip, o somersault, sabe? Os pulos que a gente aprende a fazer no 64, estão lá, sabe? Os comandos. Ele correr, abrir o braço, indicando que ele tá aumentando a velocidade, você vir temporizar os pulos pra fazer um pulo mais alto, sabe? E aí, o chapéu abre uma gama nova de dimensão de outros pulos, assim, sabe? E aí, você não usa isso, sabe? Você não precisa usar esses pulos, sabe? Em nenhum momento eu tive que usar esses pulos. Eu uso o backflip e acabou, sabe? Na pior das hipóteses, eu uso o backflip. Quando você não usa uma combinação de você joga o chapéu, pula e alcança um lugar, sabe? Uhum. Isso, quando assim, é só fazer isso, sabe? Quando não é do tipo, cara, como será que eu pego essa lua? E você fala, porra, tem esse inimigo aqui que eu controlo e pego ele, sabe? E é assim dimensional, sabe? Bidimensional, sabe? Eu tô achando bem fraco, assim, sabe? Em level design. Eu acho que eles undertuned pra caramba, assim, no que dava pra ser feito, sabe? Eu não acho que eles tiveram tempo de fazer aquelas coisas geniais, assim, do tipo, cara, como que... Essa aqui é extra hard, assim, sabe? Ela tá na tua cara e é difícil de pegar, sabe? Como tinha no Mario 64, assim, sabe? Sim. Outra coisa que eu gostava do Mario 64, que eu acho que eles não conseguiram fazer tão bem nesse, é que no Mario 64, uma coisa pra mim que era crucial era o castelo, sabe? Era aquele hub. E você achar uma fase era uma parte da exploração. Sim, era fantástico isso. Então isso era uma coisa que era muito melhor de qualquer outro Mario, e que no Mario World tinha um pouco, que era você achar esses mapas de uma certa forma. Mas ele ainda era bem linear, é mapa 1, 2, 3, 4, 5. Você podia ir e voltar, mas ele ainda era... O Mario World ainda é um pouco melhor, porque você ainda volta, e volta, vai de novo, e você... Agora que você habilitou esse botão, você volta, e naquela fase você pode fazer outra coisa agora, sabe? sabe? Nesse jogo ele é fase A, B, C, D. Aí você pode escolher entre a F e a G, e depois você vai H, sabe? É bem linear nessa parte. E eu acho isso um pecado, assim, pra um jogo que é tão massa, sabe? De movimentação. Eu acho que faz falta pra caramba o castelo. E você ter que ir, entrar no mapa, volta, aí vai procurar o próximo level. E aí você acha um lugar, acessa uma área nova do castelo, que daí tem outros quadros na parede, sabe? Essa mecânica me faz falta, assim, de ter um hub. Em compensação, as fases são enormes no Odyssey. Então, bem maiores. Então, é quase que cada fase é dois castelos do Mario 64, né? Juntos, assim. Então, por isso que eu falo que isso não é super problemático, porque eles compensaram dessa outra forma. Você tem muito, realmente, muita coisa pra explorar em cada um dos mapas, assim. Então, eu explorei pra caramba um mapa e deve ter conseguido, sei lá, 60% das luas, assim. E eu vou ter que voltar e fazer essas outras luas. Então, eu só vou poder ter uma opinião final mesmo sobre o jogo quando eu conseguir completar todas as luas de pelo menos um dos mapas, assim, sabe? Sim. Eu tô dando um benefício da dúvida por tudo isso que você falou, por causa disso. É que eu também tô jogando, tô achando muito fácil, até agora não me desafiou em nada com relação a puzzles, mas eu também tenho um monte de coisa que eu não tô nem correndo atrás de fazer ainda. Então, eu não sei se é aí nessas luas mais avançadas de cada mundo que ele vai te desafiar um pouco mais e te exigir um pouco mais. Mas, cara, concordo com tudo que você falou, acho que a única diferença é que eu tô ainda dando um benefício da dúvida maior pro jogo. E talvez você esteja também. Eu não tô dando uma nota ainda pro jogo final, digamos. Uhum. Eu não consigo avaliar ele, dizer... Mas o problema é que eu não consigo recomendar ele também, sabe? Então, eu já devo ter jogado aí umas, sei lá, 8 horas, sei lá, quase 10 horas neles. Eu não consigo dizer pra alguém que fala, cara, compra, vale a pena, sabe? Mas o Metacritic é gigante. Tá errado, Igor. Eu sento no sofá e em nenhum momento eu falo, eu preciso me ajeitar no sofá pra fazer aquilo, sabe? Aham, sabe? Essa é uma métrica excelente. Sabe? Eu tô sentado no sofá de jogada, assim, eu não tô nem me mexendo, assim, sabe? Às vezes é um boss que você morre uma vez, porque ele faz uma antecipação que é fraca, assim, mas você aprende rápido, sabe? Então ele vai fazer uma coisa, você não sabe que ele vem depois daquilo, né? Aí ele te dá um dano, assim, você fala assim, tá, é isso que faz isso, então... Mas não chega a ser aquela parte de você ter que virar o boné pra trás, sabe? Tipo... Estralar os dedos! Sabe? E eu tô sentindo um pouquinho de falta disso, assim. A outra coisa que eu achei é, existem alguns comandos que envolvem você mexer o controle, sabe? Sacudir o controle. Pelo amor de Deus, para com isso, Nintendo. São dois comandos que eu acho que são... Eles são overpower e são... Não são 100% reproduzíveis, sabe? Tipo, um é jogar o chapéu pra cima. Cara, eu acerto 10% das vezes acertar jogar esse chapéu pra cima, sabe? É difícil mesmo. Então é muito mais fácil pular e jogar o chapéu, qualquer coisa do tipo, do que normalmente jogar o chapéu pra cima. Mas tem lugar que só que você tem que jogar o chapéu pra cima e é chato pra caralho. E é chato, E a outra coisa é jogar o chapéu em volta, assim, pra ele girar, sabe? É um comando idiota e ele é estupidamente overpower, assim, sabe? Todo boss que eu entro, eu não sei o que ele faz. Eu só jogo o chapéu em volta e vejo o que o boss vai fazer com isso. Tem mecânicas que são complexas, como tem um boss que ele joga veneno no chão, assim, né? E você limpa jogando chapéu. Então, quando você joga o chapéu, você não pode bater no boss. Então, você joga o chapéu pra frente e naquela lane você vai limpar. Então, aquilo vai se tornar seguro. A mecânica é interessante, sabe? Você tem que escolher entre bater no boss e limpar a lane. Joga o boss e limpa a lane. Mas aí te deram uma habilidade de jogar o chapéu em volta. Aí você joga o chapéu em volta, você bate no boss e limpa em volta de você pra caralho, assim, sabe? Então, você fica a fase inteira jogando o chapéu em volta e você pode se mexer. Enquanto você se mexe, o chapéu te segue. Então, você limpa mais ainda, sabe? É overpower pra caralho. Dá a impressão que o boss tá olhando pra você e falando assim, porra, velho, que apelação, né? Tá ligado? Para com isso, tá ligado? É tipo pegar o Cristiano Ronaldo do FIFA, realmente. Eu tava falando da mecânica de jogar o chapéu em volta e tava olhando meu primo jogar, é exatamente isso que ele tava fazendo na hora. É total overpower isso, cara. É total overpower, assim. Uma coisa que eu vou dar algum mérito é o seguinte, um mérito, né? Vou dar um mérito bastante, sabe? Nossa, uma coisa que esse jogo mais presta. Isso eu achei bem legal. Eu achei bem legal, mas de novo, tem duas lâminas essa história, sabe? O multiplayer, eu joguei com alguém e é muito divertido a história do chapéu e o player, sabe? O fato de que vocês dois controlam um personagem só e vocês controlam um personagem só, tecnicamente, sabe? Quem controla o chapéu não controla só o chapéu. Ele pode forçar um pulo no Mario, sabe? Então, se você joga com alguém que não tem tanta coordenação de acertar o time dos pulos, você pode falar, vai que eu faço os pulos pra você, sabe? E você aperta e o Mario pula, inclusive dá pulo duplo. E se a pessoa não tem muita coordenação, você pode matar os bichos inimigos controlando o chapéu em volta da pessoa, sabe? Ou seja, gera uma dinâmica bem interessante de dois controlando um personagem só. Isso é bem novo pra mim, assim, sabe? Eu tô tentando lembrar outro jogo que faz isso bem. Ah, eu vou te falar um, que é um dos meus jogos preferidos de sempre. Mario Kart Double Dash do GameCube. Duas pessoas no mesmo carro, um dirige e o outro só fica sacaneando os outros corredores. Aí você ainda pode jogar o carrinho pros lados pra ajudar nas curvas, né? Isso! Eu tenho um GameCube até hoje. E o único jogo que eu tenho é esse. E a minha esposa e eu, a gente joga até hoje, cara. É a nossa brincadeira de, por exemplo, dia de ano novo, um dia assim que você tá em casa e não tem muito o que fazer, que tá tudo fechado, é tirar o GameCube do armário e jogar Mario Kart Double Dash, os dois no mesmo carro. E nenhum outro Mario Kart fez isso depois, que é uma pena. Esse pra mim é o o melhor jogo co-op pra você jogar com uma pessoa que não tem muita coordenação do seu lado. O Mario resolve isso muito bem, sabe? E nesse caso eu ia recomendar bastante, sabe? Se você tem uma criança pequena, ou você tem uma esposa que não tá acostumada a jogar, ou uma namorada, e você quer trazer a pessoa pra jogar com você, esse jogo, isso resolve bastante as coisas, sabe? Entendi. Então, isso vem com um custo, que é, o jogo fica estupidamente fácil, sabe? Não, mas fica ainda. Brutalmente fácil, sabe? Fica fácil do tipo, jogar com uma criança, e a criança falar, que fácil, né? Porra! Ficar ridículo, assim, sabe? E as luas ficam ainda mais fáceis, porque como o chapéu você controla, você só vai lá e busca a lua, sabe? Tipo, é quase assim, entendi. Sabe? Tio Igor, vamos jogar Dark Souls. Isso não é muito tipo fácil, isso, sabe? Bem, mas eu vou dar mérito, porque eu achei que isso é uma feature muito bacana, sabe? Eu acho que só vira meio que cheating, assim, sabe? Tipo, eu tô aqui naquele momento, tem aquela lua, tô meio preguiçoso, aí eu falo, foda-se, sabe? Pega dois controles, resolve com dois controles, uma coisa que você devia estar, na realidade, tentando pegar na mão, na força, sabe? Aí eu tô tentando não fazer isso, né? Eu olho pra aquela lua, fala, putz, se eu tivesse com outro controle aqui, eu pegava aquela lua, mas eu vou tentar descobrir como pegar sozinho, sabe? Tem sido... Não é genial. Tá longe de ser genial, sabe? Eu acho bom jogo, bacana, ainda tem que dar mais tempo pra jogar. Com certeza não é um jogo curto, então eu tenho jogado bastante ele, eu percebo que ainda tem bastante replay velho, assim. Talvez o jogo comece a ficar mais complexo conforme eu vá voltando e tentando fazer de novo e achando as coisas, assim, sabe? A minha esperança é essa. E, bem, falando de Wolfenstein 2, que eu joguei um pouco menos, mas que eu tenho gostado bastante. Definitivamente é um jogo 18 anos plus, assim, sabe? Tipo, o jogo é pesadaço, assim. Tanto na violência quanto no tom, assim, sabe? Então, existe racismo, existe... Porque, né, obviamente, é com nazistas, né? Então, tipo, existem vários temas que são agressões tanto verbais quanto físicas contra várias outras coisas que você não deveria... Não, é um assunto muito complexo pra um adolescente ou até uma criança lidar, sabe? Quer dizer, uma criança e até mesmo um adolescente lidar, né? Mas, dito isso, eu acho o estúdio, a Machine Games, muito talentoso, assim, sabe? Porque eles sabem exatamente com quem eles estão falando, o argumento que eles estão usando, e em nenhum momento eles falham nisso, sabe? Eles são bem coesos no quão o humor que eles vão levar, o ritmo que eles vão lidar e, tipo, as coisas que eles querem fazer, assim, sabe? Então, o jogo não se leva a sério em nenhum momento, assim, sabe? Tem uma parte que bem no comecinho, e eu achei bem engraçada, que é bem no começo, não chega a ser um spoiler, que é você tá... Uma cena onde tem, tipo, umas máquinas elétricas, assim, uns geradores, e quando alguém passa por ela, ela vaporiza, assim, sabe? Tipo, dá um choque e a pessoa vira uma fumaça de sangue, assim, sabe? Ok. E aí você tá num cutscene, atrás de uma cena, porque é um cientista que liga isso pra te proteger, sabe? Então ele desliga, fala, vem, e você liga atrás e vê uns nazistas, né? Vaporiza, assim. E aí rola uma cutscene, e no background, você vê uma cena sequente, assim, sabe? Então eles estão ali discutindo o que vai acontecer, tá rolando uma coisa super séria, assim, sabe? Um diálogo dizendo, fulano, onde é que tá fulano? Eu preciso disso aqui, não sei o que. E atrás você vê, assim, tem os alemães vêm assim, os alemães não, os nazistas, né? E eles vão vindo a galera, assim, sabe? Vai vaporizando, assim, ó. Aí tá que chega num ponto, tipo, vem um cara, assim, que olha pros lados e vem tenta vir devagarinho, assim, sabe? Aí chega no também, sabe? Tipo... A sua descrição foi excelente, eu quero ver a cena do jogo agora. Aí é umas besteiras dessas, assim, que eles colocam no jogo, às vezes no background, assim, sabe? Que é pra você... Como eles conseguem fazer essa dinâmica de dar uma narrativa, ser engraçados, e às vezes é uma coisa que rola no background que lembra muito, tipo, esses filmes da década de 90, 80, assim, sabe? Tipo, Top Gun, Top Secret, esses filmes que a gente ria pra caramba, assim, que tinha um humor escrachado, assim, e tentava pegar, tipo, um filme de guerra e fazer humor com ele, assim, sabe? Eu tenho gostado bastante, sim, e eu consigo recomendar pra qualquer um o Wolfenstein 2, preferência acima de 18 anos. Eu acho que vai se divertir bastante, sim. Massa, cara. Então, Igor, assim, você falou que é no Mario, né, quando você tava jogando, fiquei curioso, porque você falou que é muito fácil quando você joga em dois, e você falou que tem um monte de mecânica quebrada, assim, tipo do chapéu e tal. Você acha que o jogo foi feito de um jeito e adaptado pro mercado no decorrer, tipo com user feedback? Ou você acha que simplesmente o jogo foi bolado assim, o cara hardcore vai escolher o caminho hardcore, que é sempre jogar o chapéu. O cara que sentiu um pouco de dificuldade pode usar o spin do chapéu. Então, que é aquela coisa que a gente tá discutindo, de cada um escolhe a dificuldade do jogo dinamicamente, que a gente falou um tempo atrás, sabe? Eu diria até mais. Eu falaria, quero saber o que você acha de como eles chegaram aí, e em contraste com Zelda, que é o jogo que não tinha segura na mão de forma alguma, que a gente achou que a Nintendo nunca mais ia fazer, e surpreendeu a gente. A minha impressão, as pessoas podem odiar o que eu vou dizer, eu acho que esse jogo foi um pouco rushado, sabe? O Mario. Parece mesmo. Eu não acho que ele saiu antes do que ele devia, acho que ele saiu antes do que ele devia, sabe? Uhum. Eu acho que ele tava ainda em um nível de interação onde os designers tinham que ter voltado e feito outra interação de level design, sabe? Porque eu acho que quando eles começaram o level design desse jogo e foi pro produto final, eles não tinham todos os verbos de movimentação do Mario em prática, sabe? Então, sim, quando eles voltaram e tiveram que refazer onde eles idealmente chegariam voltar e refazer o level design, eles tinham que ter visto, opa, essa lua ficou idiota de fácil agora, sabe? Com esse comando eu estraguei a graça desse level design. Ou, essa lua eu botei aqui, depois eu volto, ou essa lua tá muito fácil, sabe? Tipo, eu acho que faltou um outro passe, sabe? Voltar e fazer mais um passe pra adicionar isso. Eu acho que a dificuldade gradual, o fato de ser dois players, um player, eu acho genial, sabe? Eu acho isso genial. Uhum. Não tem problema ser mais fácil jogar de dois, sabe? Porque o que você espera que duas pessoas joguem juntos é que elas não necessariamente sejam difíceis. Uma das experiências não é tipo Cuphead, sabe? Até Cuphead, uhum, você pode um salvar o outro, sabe? O que vira, sim, uma feature gigante, assim, sabe? Então se tem duas pessoas que jogam mais ou menos no mesmo nível, fica muito mais fácil jogar de dois, sabe? Uhum. Porque você pode um salvar o outro, assim. Então você ganha meio que uma vida nessa brincadeira, sabe? Eu acho que quando você joga em dois, você quer isso, sabe? Você não quer fazer que fique mais difícil. Você quer que fique mais... Que eles tenham mais interplay, assim, que... Engage, é, né? Exatamente. Você quer que um jogador jogue mais um com o outro. Ok. Isso foi muito bem sucedido, assim. Eu acho que não tem problema. Eu acho ainda que algumas coisas ficaram demais, assim, sabe? Eu gosto da ideia de que o chapéu pula uma área, mas eu não gosto da ideia de que o chapéu fica free roaming pra onde ele quer, sabe? Eu acho que isso faz ficar umas coisas que ficam meio triviais por causa disso. Eu acho que se o chapéu acertasse alguma coisa, ele devia voltar imediatamente, sabe? Alguma coisa nesse tipo, assim. Sobre dificuldade de escalar, como Zelda, eu acho que a diferença vem aí, sabe? Zelda, eles fizeram esse passe. E mais um, mais uns três depois, provavelmente, sabe? Zelda, eu sinto que eles tiveram tempo de fazer o polimento pra isso, sabe? Até porque Mario invoca uma coisa mais infantil, então eu acho que não teve tanta pressão pra que isso fosse tão polido. Entendi. Enquanto Zelda, eles sabem que eles têm que fazer spot on, porque o público que vai jogar esse jogo é uma galera que vai chegar e dizer, cara, esse jogo aqui, ele vai competir com Dark Souls, ele vai competir com um outro universo de jogos que existem por aí, e ele não pode deixar de desejar, sabe? Ele vai competir com Assassin's Creed, ele vai conseguir, sabe? Ele vai tentar comer um nicho aí, que tem outros jogos que fazem bem, então a gente vai ter que calibrar melhor isso. É, e outra, não se esqueça que ele era pra ser o jogo que ia vender o Nintendo Switch, então o appeal dele tinha que ser pra uma gama de jogadores muito maior do que só os que já são fã da Nintendo, porque isso ela já fez com outros consoles. Ele ia ser vendido no Wii U, né? Ele foi prometido pro Wii U. E ainda por cima, é verdade. Se eu não me engano, ele foi anunciado antes de sair o Wii U, e era um dos trailers massas do Wii U, assim, era esse jogo. Você podia interagir com o inventário do controle e tal. Uhum. Isso, exatamente. Isso diz o quão foi o tempo de desenvolvimento, né? O ciclo de desenvolvimento do Zelda, sabe? É, o complexo e longo ele foi, assim. Ultrapassou uma geração inteira de console da Nintendo. Ele foi mais longo que a maioria dos desenvolvimentos que a gente tem hoje em dia, sabe? Ah, sim. Tirando o GTA. Tirando o GTA. E do Kingdom Forever. Ele deve ter tido, 5-6 anos de desenvolvimento do Breath of the Wild por baixo. É, que a gente sabe, né? É, se não foi que mais. A gente sabe, é. Então, enquanto isso, eu acho que Mario Odyssey, ele começou quando eles decidiram matar o Wii U, sabe? Ele dizendo, beleza, o Wii U vai morrer. Ou seja, isso já vem muito tempo depois de desenvolvimento do Zelda, né? Claro. A gente precisa de um jogo pro próxima geração, que vai ser o carro-chefe da próxima geração também, sabe? Que vai ser o jogo da próxima plataforma, não vai ser o jogo que vai sair no Wii U. O Mario da próxima. É, porque tecnicamente Breath of the Wild saiu pro Wii também, sabe? Wii U, né? Sim, o Mario Odyssey é o primeiro grande lançamento exclusivo do Switch. O First Party da Nintendo pro Switch. O Splatoon rolou uma repaginada do Splatoon do 1 pro 2. Mario Kart é meio que um remake. É um remake, total. Enquanto esse é o primeiro full First Party pro Switch. Eu acho que aí mostra como o ciclo de desenvolvimento dele foi curto, assim, sabe? E aí eu acho que ele sofreu com, sim, isso, assim. Eu tava revendo alguns vídeos de alguns jogos mais antigos, como Mario 64, e ele realmente não é muito bonito, sabe? O Mario 64 não é lindo, assim, como eu lembrava, sabe? Ele tem algumas falhas de direção de arte, assim, mas também era muito atrelado com a limitação que tinha na época, né? Da direção de arte, o volume de textura e tal. E era tão à frente do seu tempo que você nem tinha muito até parâmetro de comparação, né? É. E até acho que a arte não é tão importante no Mario quanto eu poderia dizer, assim, sabe? Eu acho que é um fator que me deixou um pouco assim, mas definitivamente não tá me estragando jogar o jogo, sabe? Ah, mas o tema do Odyssey é que você tem todos esses mundos diferentes, essas fases, e eu acho que é mais importante do que em qualquer outro Mario já foi, sabe? Justamente porque o tema do conteúdo dele é o tema de diferentes mundos, né? É uma odisseia onde ele viaja por esses mundos. Então eu fico um pouco desapontado com o resultado. Mas é interessante, porque vocês tocaram duas coisas que, por exemplo, o Dragon Age passou, sabe? Que é no momento que você adiciona um verbo novo, que foi pular, sabe? A gente teve que revisitar todos os levels e ajustar, às vezes, as pedras, as paredes, tudo, o jogo inteiro teve que ser revisitado por causa disso, sabe? Mesma coisa com o cavalo, sabe? Quanto você corre, e agora, quando o cavalo corre, sabe? Quão grandes são os levels, sabe? Então, toda vez que vinha um verbo novo, todos os levels que tinham que ser revisitados, absolutamente tudo, assim, sabe? Step by step, assim. Uhum. E teve outra coisa que eu achei interessante que você falou, que a gente também sofreu, e talvez o Zelda não tenha sofrido disso, porque o mundo do Zelda é um só, então ele é coeso, assim, sabe? Então acho que a direção de arte é muito mais fácil quando você olha pra esse mundo e diz como é que ele vai aparecer, sabe? É uma direção, né? Você só tem que levar pra uma direção. Enquanto do Mario, a própria premissa dele era de que você ia ter que ir pra direções diferentes e não, por ser rushado, que é o que a gente tá especulando que foi, e eu também acho que você sente isso no jogo, que é uma raridade em jogos da Nintendo, eu acho que eles tiveram essa dificuldade de não conseguir polir cada um dos mundos. Porque imagino que a quantidade de conteúdo que deve ser gerado é estúpida, assim, sabe? Você tem três tipos de árvore, por exemplo, por mundo, e tem 20 mundos, cara, a gente tá falando, sabe, 60 tipos de árvore, assim, sabe? Que se você quiser que ela seja única, você pode usar até a mecha, mas a textura vai ter que ser uma coisa especial, sabe? E provavelmente o jeito que ela vai olhar vai ter que bater com o level. Mesma coisa, bushes, grama, pedra, talvez as próprias nuvens, tudo, sabe? Tudo, absolutamente tudo. É interessante porque precisa muita gente fazer conteúdo, né, cara? Pra conseguir fazer isso. Mas sabe o que eu acho engraçado? Eu entendo a ideia, sabe? Da onde eles acham que isso é importante pro Mario. Mas isso vem com tantos problemas de produção e desenvolvimento. Pois é. E na prática, não é tão relevante, sabe? Não. Você joga isso, você não sente que tá pagando. Sabe a impressão que eu tenho? Que eu tô jogando Sonic Adventures no Dreamcast. Que é um jogo que tá tentando ser o que ele não é. Sempre teve uma visão do que é Mario e você, de repente, é colocado com outros contextos. Parece meio fora de lugar, sabe? Uma cidade, aí um táxi, uns humanos diferentes, né? Que são, parecem humanos de verdade. Sabe? Fica tudo muito... Não vem pra melhorar a experiência. Vem pra dizer... Parece o filme do Mario Bros, assim, sabe? Onde você tem umas coisas que ficam clashando o tempo inteiro, assim, sabe? Tem muita boa vontade envolvida, claramente, sabe? Mas parece que o conceito não tá brigando o tempo inteiro consigo mesmo, assim, sabe? Pra fazer uma coisa que eu penso que alguém devia ter dito, cara, isso não tá funcionando, sabe? Pra um outro approach, sabe? Vamos voltar... Mario Sunshine é lindo, sabe? O Galaxy é bonito, sabe? Eu não gosto pessoalmente muito do Galaxy, mas o Galaxy é um jogo muito bonito, sabe? Vamos dar um step back com essa ideia, sabe? E talvez simplificar o processo de produção. Talvez até o polimento de level design é afetado por causa disso, porque já que a direção de arte é tão específica pra cada mundo e as texturas têm que ser refeitas e modelos têm que ser refeitos pra cada um, você gasta muito mais tempo de todo mundo envolvido pra fazer aquilo funcionar, né? Mas tem uma coisa só, eu acho que... Uma coisa que eu sinto com tudo que você tá falando é que parece que esse jogo quis atingir uma coisa que o Mario nunca teve, sabe? Que é trazer não só mundos diferentes, mas trazer tipos diferentes de arte pra dentro do Mario, meio que renovar, sabe? Porque, pelo menos pra mim, depois do New Super Mario Bros. 18, sabe? Eu vou dizer que eu não suporto mais Mario, assim, sabe? Eu tô fatigued, assim, eu não suporto Mario, não suporto mais... É bonito, na paleta de cores e tudo, mas se você joga o New Super Mario Bros. DS, o New Super Mario Bros. 2 do Wii U, você joga o Mario pro celular, todos eles são iguais, saca? Então eu não sinto, tipo, por mais que aquilo é Mario, eu não quero mais aquilo, sabe? Pra mim é tipo, eu gostaria de algo diferente, assim. Então o que você tá me falando, pelo menos, eu acho que eu gostaria, assim, sabe? Tipo, sei lá, se fosse em Nova York, uma Nova York cartunesca, assim, sabe? Que nem é a King's Road Overwatch, assim, sabe? Que tem o Mario lá dentro, assim. Uhum. Então eu acho que seria uma coisa que me atrairia, sabe? Não, mas é exatamente isso, porque essa direção de arte que eu esperava, sabe? Que, tipo, não tem problema se der uma cidade e não tem problema a cidade ser bem modernosa e tal, sabe? Não tem problema com isso, contanto que você consiga entregar direção de arte, sabe? O pitch, né, digamos assim, a macrovisão tá lá. A ideia eu entendo, como eu falei. Eu até respeito. Mas eu acho que o que faltou foi fazer isso ficar cute ou interessante. O seu exemplo é perfeito, sabe? Mario funciona melhor dentro de King's Row do que dentro de Donkey Kong City, sabe? Isso pra mim é um problema, sabe? Do tipo, como que eles conseguiram fazer o Overwatch ser mais cartoon do que Mario, sabe? A proporção das pessoas não ajuda, sabe? Tipo, as pessoas têm uma proporção bem realista, assim, sabe? Aí os carros são bem realistas, sabe? Tudo bem, eles têm um shader um pouco mais cartoon, mas a proporção deles é bem realista, sabe? No Overwatch, as proporções são mais exageradas, sabe? Pra ficar mais interessante, sabe? Tipo, uma porta é mais que uma porta, sabe? Enquanto nesse mundo em questão, ele é uma porta bem na proporção daquela pessoa, sabe? É meio complicado, assim, de você fazer o visual que eles queriam fazer, que é como você falou do Overwatch, sabe? Então, eu vejo que parece que, tipo, é um Mario no mundo GTA, assim, e você não consegue ver o mix, né? Eu não consigo ver isso funcionar. Pra mim, clasha bastante, sabe? O Mario, como ele é, com essa direção de arte que acontece em alguns momentos. Você quer fazer uma savana, uma selva, uma floresta, a direção do Zelda é boa, sabe? Do tipo, funcionaria, sabe? Botar um Mario numa visão mais naquele de visual, sabe? Onde você tem o cutout das partículas, o gramado, faz um gramado bem bonitinho, sabe? Pro cara poder correr por cima dele, uma árvore mais bacana, com uma proporção divertida. Você ainda tá tentando ser realista, mas ainda tem uma direção pro arte acontecendo, sabe? É, de nenhuma forma a gente tá dizendo que não, você queria fazer uma parada mais realista, ou um mundo do mundo real, vamos dizer assim, no jogo do Mario, que seja impossível de fazer. Você só precisa realmente dessa direção de arte, mantendo o que você tá querendo mostrar com o Mario e não necessariamente ir pro real for real sake, né? Uma outra coisa que eu achei engraçado, que eu acho que vale a pena comentar, que nesse jogo você pode customizar o Mario, né? Você pode comprar roupas e vestir ele com outras roupas. Comprar com dinheiro de verdade ou dinheiro de jogo? Graças a Deus, com dinheiro de jogo. Só pra saber, não sei. Por enquanto, né? So far. Mas meu ponto é, isso não tem feature gameplay nenhuma. Pra não dizer que não tem feature gameplay nenhuma. É uma pena, cara. Em algumas missões, eles fazem pré-requisito você tá com determinada roupa. Que é só uma coisa chata, mais nada. É só um trigger, é só um pré-requisito. E te bloqueia a tua progressão um pouco, porque elas são compradas com dinheiro que você tem que ficar depois juntando, caso você não tenha aquilo. Só usaram como gate, assim, pra bloquear o progresso do jogador até você conseguir fazer algumas coisas. É isso. Eu fiquei esperando que, se você bota a roupa de mergulho, ele tivesse pelo menos um pouquinho mais de fôlego debaixo d'água, sabe? você tá esperando Mario 3, né? Você bota a roupa de raccoon, você voa, sapinho, você anda embaixo d'água, pô, voa longe. Isso é tão massa, mas isso é tão Mario também, cara. É tão fascinante, é. Mas acho que eles substituíram isso com o fato de você tomar conta dos inimigos, sabe? E usar habilidades dos inimigos quando você tá... Que eu acho legal, acho uma boa ideia, apesar de não ser tem um original, assim. Mas uma coisa, Igor, que você falou, o Seco falou também que tá cansado de Mario do tipo Super Mario, New Super Mario Brothers. Essa franquia de Mario em 3D, ela já mostrou que ela consegue fazer um mundo que não é Mushroom Kingdom ser legal, sabe? Desde... Você teve Mario 64, que é Mushroom Kingdom, mas você teve Sunshine, que é diferente. Você teve Galaxy 1 e 2, que você pode não gostar pessoalmente, Igor. Pra mim, são dois dos melhores jogos daquela geração do Wii. São o Galaxy 1 e 2. E, cara, levou o Mario pro espaço. Brincou com gravidade, brincou com várias outras coisas que eu fiquei fascinado, assim. Achei que eles ali demonstraram uma capacidade de levar o Mario pra esses outros lugares que você não espera, mas entregar uma parada polida pra caralho, que é a tradição da Nintendo. O que tá me deixando chateado um pouco no Odyssey, e eu talvez esteja dando bem mais benefício da dúvida pro jogo do que você, Igor, é o fato de que eles não acertaram em cheio nisso, entendeu? E na dificuldade. A grande coisa que tá me deixando chateado é a dificuldade, a falta de, no caso, né? Mas todas essas outras coisas, elas contribuem. O Mario ainda tem muito carisma, ainda, sabe, as roupinhas que ele veste, por mais que elas não sirvam pra porra nenhuma, elas são engraçadas, interessantes, você quer ficar trocando, ficar vendo como que ele se comporta com as diferentes roupas. Tem pequenas coisas que a Nintendo é foda em design de personagens, nos mundos, e como o Mario reage. Ele chega no mundo do deserto, só que ao invés de estar calor, tá frio. Então o Mario fica toda hora tremendo. Você deixa o Mario parado muito tempo em um outro mundo, cai no sono, né? Igual eles gostam de fazer as animações do personagem quando você deixa ele parado. Tem um mundo que vem os passarinhos e pousa no nariz do Mario, sacou? E ele não acorda, sabe? Então essas pequenas coisas são ainda um carisma, uma coisa que dá vontade de você querer que o jogo seja melhor do que ele acaba sendo, sabe? Então, talvez até isso explique a nota altíssima que tá no Mega Trigger. Não sei, eu não joguei inteiro ainda, aliás, joguei menos do que o Igor ainda pra poder falar. Mas eu tô dando um pouco mais de benefício da dúvida, lembrando do quão foda o Mario Galaxy da vida foi e tudo. E acho que ter jogado esses jogos, Sunshine e Galaxy, fizeram com que eu não tivesse tanto a mesma fadiga dessa franquia que o Seco, por exemplo, tem. E eu tava querendo mais disso com o Odyssey, vamos ver. Tá muito fácil, realmente. Isso aí não tem jeito de disfarçar. Então é uma pena. Mas fora isso, eu tô dando bastante benefício da dúvida pro jogo. Vou dar um pitaco aqui de quem não jogou o jogo. Sempre bom. Mas, ouvindo as críticas do Igor e tal, assim, né? Zelda é um jogo fantástico. É pelo que ele é e tal. Mas, e ele é totalmente diferente. Totalmente não. Ele é diferente o suficiente de outros jogos da franquia Zelda. Carrega o nome Zelda, mas mesmo assim, ele continua sendo um jogo fantástico. Ele é diferente até de jogos da Nintendo, né, cara? Quando que a Nintendo fez um jogo assim? Se tirasse o Link e bote personagem genérico, tira a princesa Zelda e bota uma personagem genérica. Só tira esse personagem e bota outros, o jogo continuaria sendo fantástico. Porque ele, mecanicamente, contextualmente, tudo nele, ele é muito bem feito, né? É verdade, pega total. Esse jogo, tira o Mario, bota um personagem genérico. Ele é um jogo medíocre de plataforma 3D. Ele é um jogo medíocre. Pois aí, assim, quer ser Mario e não consegue. Todo mundo ia estar falando isso. Tá tentando ser Mario. Se fosse o Mario, seria muito mais polido. Isso me entristece um pouco, sabe? De, tipo, supervalorizar uma coisa que talvez não mereça, simplesmente porque o nome é Mario alguma coisa, sabe? Isso a gente já falou disso em outro podcast, sabe? Eu tô dando só o benefício da dúvida, entendeu? Por que tá dando benefício dizendo... da dúvida? Porque é Mario, não é? Só porque é Mario mesmo, só porque é Nintendo. Só... A gente espera mais da Nintendo, né? A gente sempre espera mais. Ainda mais, pô, é o jogo que veio depois de um dos melhores jogos de todos os tempos, sabe? Não tem como a gente não esperar. Outra coisa, tem um fator que é o seguinte, esse jogo meio que justifica o console, assim, de certa forma, sabe? Pra muita gente, o sucesso do Switch tava atrelado com esse jogo, sabe? Então você tem uma razão pra comprar o Switch, Breath of the Wild. Qual é a razão que você tem, que você não comprou ainda, pra você comprar pro Natal? É Mario Odyssey, sabe? Uhum. Então, existe uma coisa que eu acho que pode confundir. Cara, eu tô de novo especulando e blá blá blá. Mas eu acho que existe uma impressão que é, eu quero que o Switch seja um sucesso, sabe? Eu quero que o Switch funcione. Eu gosto do Switch. Eu, Igor, gosto do Switch. Eu recomendaria pra todo mundo nesse Natal que não comprou um Switch, comprar um Switch se você pensa em comprar um videogame novo, porque ele é um baita de um console, sabe? Ele oferece uma experiência que o PS4 e o Xbox não oferecem, sabe? Sem dúvida. Que você consegue tirar ele, jogar ele mobile, botar ele de volta na tablet. Isso sozinho, eu acho que já é um baita passo, sabe? O fato de que ele tá ainda com preço competitivo com as outras duas plataformas também, e tem Breath of the Wild, sabe? Tipo, no-brainer. Eu acho que existe uma coisa que é, o Odyssey é um outro jogo bom, entre aspas, pra jogar nessa plataforma que eu gosto tanto, sabe? Então, de certa forma, ganha pontinhos, assim, sabe? Na Entendi. Cabeça dos reviews. As pessoas têm mais boa vontade para com ele, porque elas gostam tanto do Switch, terminaram Zelda provavelmente, e vem no Mario como a grande outra franquia que vai fazer o console foda que elas amam tanto ter sucesso. Ó, eu só quero observar um negócio aqui, ó. O Rafa trouxe a voz da razão, é não aceitável, Rafa. Inaceitável isso. Inaceitável. Não, eu tô trazendo isso porque são vários fatores que fazem um review, né? De novo, é a impressão pessoal de uma pessoa sobre uma obra ou uma coisa que você é completamente abstrato isso, sabe? O cara, ele vai tentar construir isso, uma argumentação pra te convencer da opinião dele. É o que a gente tá fazendo aqui. Isso não quer dizer que a gente tá certo ou tá errado. É, eu tô dizendo o que eu esperava e o que eu não encontrei no jogo. Eu esperava um jogo um pouco mais difícil, eu esperava uma direção de arte mais coesa e eu esperava um jogo que tivesse bastante exploração. Eu tenho exploração, bastante. Não exatamente do jeito que eu esperava, mas tá lá. Definitivamente tá lá. Os mapas são gigantes, sabe? A movimentação do Mario que eu queria tanto tá lá. Ou seja, os pulos que eu gosto, as coisas que eu achava fascinante decorar quando eu era pequeno no 64 estão lá, sabe? Então os pulos, a forma de fazer, alcançar as plataformas, estão lá. Eu não achei ainda razão pra fazer todos esses movimentos. Então, às vezes eu faço uma coisa super legal só porque eu posso, mas eu só podia ter dado a volta, sabe? Tipo, eu falo, oh, olha pra mim fazendo esse somersault aqui pra alcançar uma plataforma lá na PQP que eu não devia estar conseguindo. Mas eu sei que tinha uma ponte ali do outro lado que eu podia só ter dado a volta, sabe? Eu não acho que é um jogo ruim, mas é como você falou. Eu diria que esse jogo é medíocre. Do ponto de vista medíocre, que medíocre é uma coisa mediana, sabe? Sim. Tipo, não é ruim. Não quer dizer que é ruim, sabe? Neguinho vai... Nossa, os comentários. Vai cair matando. Chamando os raios. Medíocre. As pessoas ficam muito ofendidas com a palavra com medíocre, sabe? Quando elas, na verdade, vão saber que medíocre quer dizer que é mediano, sabe? Todo mundo quer algo excepcional, todo mundo quer algo extraordinário. Quando uma coisa cai na mediocridade, é porque ela caiu numa coisa mediana. Então, automaticamente parece que é ruim, mas não quer dizer exatamente ruim, sabe? É tipo, o feijão com arroz é medíocre, mas é uma coisa bacana, sabe? Dito isso, eu não acho que eles entregaram o jogo que eu queria ter que eu queria, sabe? Eu acho que muita gente vai se divertir com isso. Eu acho que jogar em dois é uma experiência muito bacana, mas tem algumas coisas lá que, sei lá, eu ainda tô pra esperar um Metroid novo, uma coisa assim que vai fazer dizer, uau, tá aqui os dois jogos, foda, sabe? Pra você ter pra Switch, assim, sabe? Pod Quiz. De quiz musical chega aí com mais uma musiquinha essa semana e na semana passada também deixamos uma aí pra galera tentar descobrir. O Zabuzeta vai tocar pra gente, por favor, pode quiz musical da semana passada pra gente lembrar, manda lá. Isso aí, pra quem não sabe ainda, é um tema de dentro das dungeons, dos palácios de Zelda 2 Adventure of Link. Um jogo injustiçado aí que Fernando Seco sempre fala pra gente que as pessoas deveriam jogar. E quem acertou de primeira nessa semana foi o nosso ouvinte Marcos de Moraes. Ele é o grande campeão do Pod Quiz dessa semana, que acertou aí Zelda 2. Além dele, figurinha fácil, Fernando Santos também acertou, a Gabriela Jorge também e o Maurício Fidalgo no Twitter. Esses foram os ouvintes que reconheceram a música de Zelda 2, The Adventure of Link, no Pod Quiz musical da semana passada. Essa semana, mais uma musiquinha pra vocês. A Zabuzeta vai tocar pra gente, por favor. Acha que sabe de que jogo é essa música, é só mandar aí um tweet no @podquestbr, um comentário no podquest.com.br episódio 225 ou ainda no youtube.com/podquestbr episódio 225. E aí é isso. Chegamos ao final de mais um podcast aqui. Ninguém nem percebeu, mas Rafael Cunha teve uma emergência pra resolver. Saiu no meio e voltou. Ele não tava dormindo, nem tava silencioso, não. Ele teve que dar uma saída mesmo, mas a gente continua aqui. Então, Rafa Cunha, obrigado, cara. Emergência resolvida ou você vai ter que voltar pra ver alguma coisa depois? Por enquanto, resolvido. Foi uma coisa boba lá que passou, porque eles não acharam, tive que correr. Oh, uma coisa boba. O jogo dá crash quando você aperta start. Imagina, né? Quase, cara. Não foi muito longe disso, não. Puta que o pariu, hein? Oh, wow. Não posso entrar em detalhes aqui, claro. Mas é bem, não é muito longe disso, não. Caralho, hein? Fernando Seco, você também, cara. Obrigado pelo seu tempo e bora aí finalizar nosso domingão. Beleza, vamos. E você também, Igor de Castilho. Obrigado pelo tempo aí, pela conversa bem legal. E, ó, comentários sobre a opinião do Igor do Mario Odyssey, mandem aí pra gente. Por que eu fui dar minha opinião honesta? Ah, o título tem que ser a resposta ao Igor do episódio. Não, o título vai ser Mario Odyssey Medíocre. Porra, clickbait fudido. Nossa. Mario Odyssey é medíocre? Descubra com o Igor de Castilho. Nossa. Featuring podcast. Um colega do meu trabalho tem uma teoria de que qualquer headline que faça uma pergunta, a resposta normalmente é não. Tá mentindo, Rafa. Então vamos lá, vamos fechar aqui e ficamos aguardando os comentários de vocês, mas por essa semana. Podcast tá finalizado. Até quinta-feira com Joga Essa Ideia. Até semana que vem com mais um podcast. Um abraço pra todo mundo e tchau! Então, eu tava vendo um vídeo de comparação de um sprinter, né, profissional, uhum. E de um jogador de futebol, que era o Cristiano Ronaldo, no caso. Quem que é mais rápido? Em linha reta, o sprinter é obviamente mais rápido, né, pelo jeito que ele corre, mas em zigue-zague, o jogador de futebol é mais rápido que um sprinter. E na vertical, jogador de basquete. Não é muito surpreendente isso, não. Ou seja, numa guerra tiver que fugir das balas, o jogador de futebol tem vantagem. É a única outra situação onde corre em zigue-zague. Não, depende, se o sprinter for tão rápido que ele corre mais rápido que a bala. Porra! Igor, tudo depende, né? Qual o ângulo da câmera, né? Se for de lado, o Sprinter se safa. Se for o Cristiano Ronaldo, se for. Depende de onde tá o sniper. Tudo é relativo à posição do sniper.